Fecheiro 34, capítulo 105. Não preguei olho. De manhã resignei-me a ir sair com Eleonora. Encontrávamo-nos às 10 em frente ao hotel. Não cometas a estupidez, recomendei a mim mesma, de lhe perguntar se o marido já começou a ler o teu texto. Nino tem que fazer e levará algum tempo a lê-lo. Não penses nisso. Deixa passar pelo menos uma semana. Mas às 9 em ponto, quando me preparava para sair, tocou o telefone e era ele. Desculpa, mas vou entrar para a biblioteca e depois não posso telefonar-te senão à noite. De certeza que não te incomodo? De modo nenhum. Já li. Já? Sim. E é um trabalho excelente. Tens uma grande capacidade de estudo, um rigor admirável e uma imaginação que me deixa de boca aberta. Mas o que mais invejo em ti é a tua habilidade narradora. Escreveste um texto difícil de definir. Não sei se é um ensaio ou um conto, mas é extraordinário. É um defeito? O quê? O facto de não ser classificável. A que ideia é uma das suas qualidades? Achas que devo publicá-lo tal como está? É claro que sim. Obrigada. Eu é que te agradeço. Agora tenho de ir. Tem paciência com a Eleonora. Parece agressiva, mas é só timidez. Amanhã de manhã regressamos a Nápoles. Mas depois das eleições, apareço. E se quiseres, conversamos. Gostaria muito. Vens ficar em nossa casa? De certeza que não incomodo? É evidente que não. Está bem. Não desligou. Ouvi-lhe a respiração. Helena? Sim? Alina, quando éramos jovens, enganou-nos aos dois. Senti uma forte contrariedade. Em que aspecto? Acabaste por lhe atribuir capacidades que só tu é que tens. E tu? Eu ainda fiz pior. Aquilo que vira em ti, depois estupidamente pareceu-me ter encontrado nela. Fiquei uns segundos calada. Por que sentir a necessidade de trazer à baila Lila, assim, por telefone? E sobretudo, o que estava ele a dizer-me? Eram só elogios? Ou estava a tentar dizer-me que em rapaz me quisera, mas que em ixa acabara por atribuir a uma aquilo que a outra tinha. Volta depressa, disse-lhe. Capítulo 106. Andei a passear com Eleonora e as três crianças com uma tal sensação de bem-estar que mesmo que ela me espetasse uma faca, não sentiria dor. A mulher de Nino, aliás, perante a minha euforia cheia de gentilezas, pôs de lado as estolidades. Gabou Dedé e Elsa por serem tão bem comportadas. Confessou que me admirava muito. O marido contara-lhe tudo a meu respeito. Os estudos que eu fizera, o meu sucesso como escritora. Mas tenho um bocado de ciúmes, admitiu. E não por seres inteligente, mas porque o conheces desde miúda e eu não. Também gostaria de o ter conhecido em criança e saber como ele era aos 10 anos e aos 14 e como era a sua voz antes da puberdade, como se ria em pequeno. Ainda bem que tenho o Albertino, disse. É tal e qual o pai. Observei o menino, mas não me pareceu ver nele sinais de Nino. Talvez se manifestassem mais tarde. Eu pareço-me com o papá, exclamou Dedé com orgulho. E Elsa acrescentou. Eu, mais com a minha mamã. Veio-me à lembrança Mirko, o filho de Sílvia, que sempre fora igual a Nino. Que prazer me dera aconchegá-lo nos braços, acalmar o seu choro em casa de Maria Rosa. O que procurava eu nesse tempo, quando ainda estava longe da experiência da maternidade naquela criança? O que procurava eu em Genaro, quando ainda não sabia que o pai dele era Stefano? O que procurava eu em Albertino, agora que era mãe de Dedé e de Elsa, e porque o observava com tanta atenção? Excluí a possibilidade de Nino se recordar de Mirko de vez em quando. Nem me constava que ele alguma vez tivesse mostrado curiosidade por Genaro. Esta distraída inseminação por parte dos homens, entontecidos pelo prazer, fecundam-nos? Dominados pelo orgasmo, espreitam para dentro de nós e retiram-se, deixando-nos oculto na carne o seu fantasma, como um objeto perdido. Albertino era filho da vontade, da atenção? Ou também ele estava ao colo desta mulher-mãe sem que Nino sentisse que tinha alguma coisa a ver com isso? Afastei esses pensamentos. Disse a Eleonora que o filho era uma cópia do pai e fiquei contente por dizer essa mentira. Depois contei-lhe minuciosamente, com afeto, com ternura, como era Nino no tempo da primária, no tempo das competições para ver qual era o melhor, organizadas pela Oliviero e pelo diretor no tempo do liceu. Falei da Galiani e das férias que fizéramos em Ischia, juntamente com outros amigos. Fiquei por ali, embora ela não parasse de perguntar, como as crianças, e depois. Conversando, fui-me tornando mais simpática aos olhos dela. Prendeu-se a mim. Se entrávamos numa loja e alguma coisa me agradava e experimentava, mas depois mudava de ideias, à saída descobria que Eleonora a comprara para me dar de presente. Também quis comprar vestidos para Dedê e para Elsa. No restaurante pagou ela. E pagou o táxi em que me levou a casa com as minhas filhas e em que seguiu para o hotel carregada de sacos. Despedimo-nos e eu e as meninas ficámos a fazer adeus até o carro virar a esquina. É mais uma amostra da minha cidade, pensei. Muito distante da minha experiência. Usava o dinheiro como se ele não tivesse qualquer valor. Parti do princípio que o dinheiro não era de Nino. O pai dela era advogado, o avô também. A mãe era de uma família de banqueiros. Perguntei-me que diferença havia entre a sua riqueza de burgueses e a dos Solara. Pensei nas voltas escondidas que o dinheiro dá, antes de se transformar em altos vencimentos e lautos honorários. Lembrei-me dos rapazes do bairro, que ganhavam o dia a descarregar mercadoria de contrabando, a cortar as árvores dos parques, a trabalhar nas obras. Lembrei-me de António, de Pasquale, de Enzo, desde pequenos que ganhavam uma tuta e meia para sobreviver. Os engenheiros, os arquitetos, os advogados, os bancos eram outra coisa. Mas o dinheiro deles vinha, embora passando por muitos filtros, da mesma má vida, da mesma corrupção. Algumas migalhas ter-se-iam transformado em gorjetas para o meu pai e contribuído para eu poder estudar. Então, qual era a porta para além da qual o dinheiro mau se tornava bom e vice-versa? Até que ponto era dinheiro limpo aquele que Eleonora gastara naquele dia de grande calor em Florença, sem problemas? E os cheques com que pagar aos presentes que eu estava a levar para casa, que diferença faziam daqueles com que Michele pagava o trabalho de Lila? Eu e as meninas toda a tarde nos pavoneámos ao espelho, com os vestidos com que fôramos presenteados. Eram artigos de qualidade, vivos, alegres. Havia um vestido vermelho desmaiado, anos 40, que me ficava particularmente bem. Gostava que Nino me visse com aquele. Porém, toda a família Sarratora regressou a Nápoles sem que tivéssemos podido encontrar-nos outra vez. Mas, contra todas as previsões, o tempo não estagnou. Começou a passar com ligeireza. Nino voltaria, isso era certo, e discutiria o meu texto comigo. Para evitar atritos inúteis, pus uma cópia sobre a secretária de Pietro. Depois telefonei a Maria Rosa, com a agradável certeza de ter trabalhado bem, e disse-lhe que conseguira pôr ordem naquela misturada de que lhe falara. Quis que lhe o enviasse imediatamente. Poucos dias depois telefonou-me, muito entusiasmada. Perguntou-me se podia traduzi-lo, ela mesmo, para francês, e enviá-lo a uma amiga sua de Nanterre, que tinha uma pequena editora. Aceitei, com satisfação, mas não ficou por aí. Algumas horas depois, telefonou a minha sogra a fingir uma voz ofendida. Porque é que agora dás a ler as coisas que escreves à Maria Rosa e não a mim? Receio que não te interesse. São umas 70 páginas, não é um romance. Nem eu sei dizer o que é. Quando não sabes o que escreveste, Quer dizer que trabalhaste bem. Mas, de qualquer modo, deixa que seja eu a decidir se me interessa ou não. Enviei-lhe também uma cópia. Fi-lo quase com indiferença. Fi-lo justamente na manhã em que Nino, por volta de meio-dia, me telefonou de surpresa da estação. Acabara de chegar a Florença. Estou em tua casa dentro de meia hora. Deixo aí a bagagem e vou para a biblioteca. Não comes qualquer coisa? Perguntei com naturalidade. Pareceu-me normal. O ponto de chegada de um longo percurso. Que viesse dormir à minha casa, que lhe preparasse algo para comer, enquanto ele tomava um duche na minha casa de banho. Que almoçássemos juntos, eu, ele, as minhas filhas, enquanto Pietro fazia exames na universidade. Capítulo 107. Nino ficou 10 dias. Nada daquilo que aconteceu durante esses dias teve a ver com a mania de o seduzir que me dominara anos antes. Não brinquei com ele, não fiz vozinhas, não o atormentei com cortesias de tipo nenhum. Não representei o papel da mulher livre, seguindo o modelo da minha cunhada. Não experimentei a via das alusões maliciosas. Não procurei o olhar dele, enternecida. Não arranjei maneira de me sentar ao lado dele, à mesa e no sofá, diante da televisão. Não andei pela casa, com roupas reduzidas. Não tentei encontrar-me sós com ele. Não lhe toquei no cotovelo com o meu cotovelo, no braço com o braço, ou com o seio, na perna com a perna. Fui tímida, composta, de poucas e magras palavras, preocupando-me apenas que comesse bem, que as crianças não o maçassem, que se sentisse à vontade. E não foi uma decisão que tomei. Seria incapaz de me comportar de outro modo. Ele brincava muito com Pietro, com Dedê, com Elsa. Mas quando se dirigia a mim, ficava sério. Parecia medir as palavras, como se não existisse entre nós uma velha amizade. E a mim apetecia-me fazer o mesmo. Andava muito contente por tê-lo em casa, mas não via necessidade nenhuma de tons e gestos confidenciais. Pelo contrário, gostava de ficar à margem e de evitar contactos entre nós. Sentia-me como uma gota de chuva numa teia de aranha e tinha muito cuidado para não deslizar e cair. Tivemos apenas uma longa troca de ideias, toda dedicada ao meu texto. Falou-me de imediato nisso, à chegada, com precisão e perspicácia. Ficar impressionado com a história de Ish e Ishha. Interrogou-me, perguntou. Para ti a mulher, na descrição bíblica, não é uma coisa à parte do homem? É o próprio homem? Sim, disse-lhe. Eva não pode, não sabe, não tem matéria para ser Eva fora de Adão. O mal para ela e o bem para ela são o mal e o bem, como Adão os entende. Eva é o Adão-mulher. E a operação divina é tão bem conseguida que ela própria em si mesma não sabe o que é. Tem feições flexíveis. Não possui uma língua sua, não tem um espírito seu e uma lógica sua. Deforma-se como se nada fosse. Condição terrível, comentou Nino. E eu, nervosa, espreitei-o pelo canto do olho para ver se estava a brincar comigo. Não, não estava. Aliás, elogiou-me muito, sem a mínima ironia. Mencionou alguns livros que eu não conhecia, sobre temas colaterais. Confirmou que considerava o trabalho pronto para publicação. Ouvi, sem manifestar satisfação. Disse apenas no fim. A Maria Rosa também gostou do texto. Nessa altura quis saber notícias da minha cunhada. Falou bem dela, tanto como estudiosa como pela dedicação que mostrava para com Franco. E foi a correr para a biblioteca. Quanto ao resto, saiu de casa todas as manhãs com Pietro e regressou todas as noites, depois dele. Poucas vezes saímos todos juntos. Uma vez, por exemplo, quis levar-nos ao cinema para ver um filme divertido, escolhido de propósito por causa das meninas. Nino sentou-se ao lado de Pietro e eu no meio das minhas filhas. Quando me apercebi que ria alto, Assim que ele se ria, parei completamente de rir. Repreendi-o, discretamente, porque durante o intervalo quis comprar gelados para Dedê, para Elsa e, é claro, também para os adultos. Para mim não, disse-lhe. Obrigada. Brincou um pouco. Disse que o gelado era bom e eu não sabia o que perdia. Ofereceu-me o seu para provar. Provei. Enfim, pequenas coisas. Uma tarde demos um passeio. Eu, ele, Dedê e Elsa. Falámos muito pouco. Nino conversou sobretudo com as crianças. Mas o percurso ficou-me gravado. Era capaz de indicar todas as ruas e os sítios onde parámos, todas as esquinas. Fazia calor. A cidade estava cheia de gente. Ele cumprimentava pessoas constantemente. Alguns tratavam-no pelo apelido. Fui apresentada a este e àquele com elogios exagerados. Espantou-me ele ser tão conhecido. Um indivíduo que era um historiador notável deu-nos os parabéns pelas meninas, como se fossem nossas filhas. Não aconteceu mais nada, a não ser uma repentina e inexplicável alteração das relações entre ele e Pietro. Capítulo 108. Tudo começou uma noite ao jantar. Pietro falou-lhe com admiração de um professor de Nápoles que nessa altura era muito considerado. E Nino disse: teria apostado que gostavas daquele Nécio. O meu marido mostrou-se desorientado. Fez um sorriso incerto. Mas Nino dobrou a dose, fazendo troça dele pela forma como se deixava enganar facilmente pelas aparências. A isso seguiu-se, na manhã seguinte, ao pequeno almoço, outro incidente. Não me recordo a que propósito Nino voltou a falar do meu velho conflito com o professor de religião a respeito do Espírito Santo. Pietro, que não conhecia o episódio, quis saber. E Nino, dirigindo-se não a nós, mas às minhas filhas, começou a contar como se se tratasse de uma grande façanha da mãe delas, quando era pequena. O meu marido elogiou-me e disse: foste muito corajosa. Mas depois explicou a Dedê, com o tom que usava quando diziam disparates na televisão, e ele se sentia no dever de explicar à filha o que se passava, o que sucedera aos 12 apóstolos na manhã de Pentecostes. Um ruído como se fosse vento, labaredas como as do fogo, o dom de se fazer entender por toda a gente em qualquer língua. Depois dirigiu-se a mim e a Nino e falou-nos com arrebatamento da virtus que penetrara nos discípulos e citou o profeta Joel. Eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E disse que o Espírito Santo era um símbolo indispensável para refletir sobre a forma como as multidões encontram modo de se confrontarem e de se organizarem em comunidades. Nino deixou-o falar, mas com uma expressão cada vez mais irónica. Por fim exclamou: apostaria que atrás de ti se esconde um padre. E para mim, divertido: és a mulher dele ou a criada do padre? Pietro ruborizou-se. Ficou confuso. Ele sempre gostara daqueles temas. Senti que ficou aborrecido. Resmungou: com licença, estou a fazer-vos perder tempo. Vamos trabalhar. Os momentos daquele género repetiram-se, e sem razão aparente. Enquanto as relações entre mim e Nino continuaram as mesmas, atentos às formalidades, corteses e distantes, entre ele e Pietro as barreiras quebraram-se. Tanto ao pequeno almoço como ao jantar, o hóspede começou a dirigir-se ao dono da casa num crescendo de palavras trucistas, quase nos limites da ofensa. Daquelas ofensas que te humilham, mas são ditas de forma amigável, com um sorriso nos lábios, de tal forma que não podes insurgir-te sem passares por melindroso. Eram modos que eu conhecia. No bairro, os mais espertos usavam-nos muitas vezes para rebaixar os mais lentos e deixá-los sem palavras, fazendo deles o alvo da zombaria. Pietro pareceu, sobretudo, desorientado. Dava-se bem com Nino, estimava-o, e por isso não reagia. Abanava a cabeça fingindo um ar divertido. Por vezes parecia perguntar-se onde é que tinha errado. Esperava que se voltasse aos velhos e bons modos afetuosos. Mas Nino continuava implacável. Virava-se para mim, para as minhas filhas, e repetia a dose para ter a nossa anuência. E as meninas concordavam, divertidas. E eu também, um pouco. Mas, entretanto, pensava, por que faz ele isto? Se Pietro se zanga, as relações deterioram-se. Mas Pietro não se zangava, simplesmente não compreendia. E dia após dia, as suas neuroses voltaram. Tinha de novo o rosto cansado. O desgaste daqueles anos reaparecia-lhe nos olhos assustados e na fronte enrugada. Tenho de fazer alguma coisa, pensava, e o mais depressa possível. Mas não fazia nada. Aliás, esforçava-me para esconder, não o espanto, mas a excitação. Sim, talvez fosse excitação, que me dominava por ver e ouvir como um airota, um doutíssimo airota, perdia terreno, se atrapalhava, respondia com piadinhas frouxas aos ataques rápidos, brilhantes, até cruéis, de Nino Sarratore, meu companheiro de escola, meu amigo, nascido no bairro tal como eu.